fala Shlomo HaMelech o seguinte. A gente está no Perek Gimel Pasuk Yotet. Ok? Agora essa parte, amém, é uma parte que não tem muito pshat. Tem aqui dois psukim que não tem muito pshat. É mais bemete pnimiut da Torá. O gro aqui é bavada, é só pnimiut. Ele só fala de Kabbalah, não fala bichlat pshat nesses dois psukim. Então vamos ler o pshat e depois a gente vê o que Shlomo HaMelech quer dizer bem. A gente vai ler oito psukim. Então começa do pasuk yutet. Adonai bechokhmo yosad oretz. Koinen shomayim visvuno. Hashem, ele fundou a terra com chokhmah. E ele, Konen, ele também é a mesma ideia. Ele continua deixando eles, embasiou, Shamayim bitvuna, os céus com tvuna. Beda'ato tehomot nivka'u. Com o dat de Hashem, através da sabedoria de Hashem, os abismos, as profundezas, sim, nivka'u. Profundezas são todos os lugares que eles são fundos, quer dizer, os, como aquele famoso nos Estados Unidos tem um no Grand Texas, Canyon. Grand Canyon, isso daí também é considerado abismo, e aqueles lugares muito mais que lá ninguém consegue ver o final, e também embaixo da terra, isso é tudo terremot. Então através da sabedoria de Hashem se abriram Nivkawa de Bekiah, de abrir, se abriram os terremot, as profundezas, o Shehakim e o céu Irafu Tal. Eles gotejam, sim, fazem cair. Isso é irafu, tal, o orvalho. Tem um moto tem a ver com toio? Um pouquinho, sim. Terremoto vem de torro porque você não sabe o que tem no final. Você não vê o final do abismo, então tem a ver com torro. Pronto, até aqui esses dois psukim. Vamos continuar mais alguns psukim do Fio Pshat. Beni, meu filho, ali a luz o meinecha, não tire... Que eles não desviem dos seus olhos. As palavras da Torá, que não desviem dos seus olhos. Netzor tushia o mezimah. Guarde a tushia, que ela é a Torá. E a mezimah, os seus pensamentos. Guarde seus pensamentos. Depois a gente vai se aprofundar nisso. Veio haim lenafshecha. E aí as palavras da Torá vão ser vida para a sua alma. Vehen legargerotecha. E eles vão ser... Também vão ser graça na sua garganta. Sim, você vai conseguir falar coisas bonitas. As, e aí, quando, através disso que você guardou o seu pensamento e os seus atos, telech lavetar darkecha. Aí você vai conseguir, o seu caminho vai labetar, você vai firme no seu caminho. Veraglecha lotigof, e o seu pé não vai tropeçar. Tigof é bater numa pedra. O seu pé não vai bater numa pedra. Intishkav, quando você deitar, aqui é um im que não é si, aqui é um quando você. Que nem está escrito im kesef talvetami. É você vai dar tzedaká, não é se você quiser. Então aqui, intishkav, quando você dormir, lotifrad, você não vai ter medo. Veshachavta, vearva shenatecha, e você vai deitar, ok? E vai ser doce, vai ser gostosa, vai ser agradável o seu sono. Quer dizer, você não vai ter medo de deitar e de dormir. Al tiram pahad pitom. Você não vai ter medo do medo do quer dizer, você não vai ter medo. É o medo inesperado, é o medo de repente, né? O medo inesperado, repentino. Repentino. Você não vai temer o medo repentino. O mishoat reshaim e da shoah. Shoah quer dizer a escuridão, sim, das coisas ruins que acontecem na escuridão. Rechaim, Kitavu, você não vai temer quando vier a escuridão e a desgraça para os Rechaim. Que Hashem ye bechislecha, Hashem vai estar na sua bitachon, ok? Kislecha ki er bitachon. Isso é um pasuk em Yov também. Kislecha vem de Lashon bitachon. Hashem vai ser a sua bitachon. Veshamar aglecha milached, e ele vai guardar o seu pé das armadilhas. De novo ele faz uma sim, ele vai guardar o seu pé das armadilhas. E a fé. Então vamos começar com entender um pouquinho o que está escrito aqui nesse psukim. Então, pshat é óbvio, voltando desde o começo, Hashem fez fundou a terra com a chokhmah da Torá, ok? E ele embaseou os céus com a tvuná da Torá, e com o dat dele, ele abriu o abismo. O shechakim era afutal. Então a gente vê aqui que está escrito chokhmah, depois está escrito binah, que é tvuná, e depois está escrito dat. Então a gente vê que alguma coisa que Shlomo Melech está falando, não é estranho que ele escolheu essas palavras. Então a gente tem que entender por que está escrito chokhmah, eretz. Tvuná já é shamayim. E o dat é terremot, sim? E depois está escrito o shechakim, que também é o céu, irá futal, eles vêm e trazem o tal. Então, a meta para explicar esse psukim, precisa falar de Kabbalah Mamash. Está relacionado com o que eles estão falando? Por exemplo, o que quer dizer? Uma tarit, uma coisa que está na área, uma coisa que está mais acessível do que algo que está nos céus, o Nabe Shamayim. Não tanto, porque aqui é meio que não tem muito pshat aqui. A intenção é falar que primeiro vem a chokhmah, depois vem a binah, depois vem o dat. Mas o pshat, ele está falando da importância da Torá. Olha quanto grande é a Torá, sim, que todo mundo foi feito através da Torá. Mas a pergunta é, por que Shlomo HaMelech escolheu falar? A chokhmah tem a ver com a Aretz, e a binah tem a ver com o Shamayim, e o dat tem a ver com o terremoto. E depois tem shchakim e orvalho. O que é isso? Sim? Então, o Gro fala um pouco aqui, sim, dá para falar um pouquinho o pshat do Sod. Ele fala o seguinte: a gente sabe, a terra, ela é uma coisa que todo dia ela é igual, a terra não muda. A terra, ela está igual, ela não é que nem o céu muda. O céu, hoje ele está vermelho, amanhã ele está azul, depois de amanhã ele fica preto, depois ele fica branco. Sim, depende, ele muda, o céu muda, o céu é uma coisa dinâmica, a terra é sempre igual. Fala o Gro, a chokhmah, que nem a gente falou no outro shura, é impossível inventar chokhmah. A chokhmah, ela existe e acabou. Você tem que saber o que já está escrito. Isso é chokhmah. Estuda e saiba o que já está escrito. Sim? Não existe claro, livros de chokhmah. Chokhmah é o que existe. Acabou. Nekudá. É que nem então, a terra, que ela é uma coisa sempre igual, foi feita com a chokhmah de Hashem. Mas o céu, ele não é assim. O céu, ele é binah. Porque a binah é você leotzi davar mitor davar. É você tirar uma coisa da outra. Isso é uma coisa que não para. Isso é uma coisa que você sempre pode tirar uma coisa da outra. Sim, agora tem uma alahá do micro-ondas. Da onde você vai tirar a alahá do micro-ondas? Da Gemará. Você pegou a chokhmah da Gemará, da Mishnah, dos psukim, dos rishonim. E aí você, através da binah, tirou a alahá do micro-ondas. Sim, então ela é que nem o céu. Por isso o céu foi feito com a Biná. Por que o céu foi feito com a Biná? Porque ele está sempre mudando, que nem a Biná. A Biná, ela sempre é uma coisa dinâmica, ela sempre vai para frente, ela muda. Essa é a ideia. E depois tem o Dat. O Dat, ele tem os dois, se você for ver. O Dat, a gente sabe que o Dat, ele tem uma parte da Biná. E o Dat, ele tem uma parte da Chokhmah, sim? Todo mundo sabe, todo mundo viu aquele desenho da Sefirot, sim? Que a chokhmah está do lado direito, a binah está do lado esquerdo e o dat está no meio. Por que que o dat está no meio? Porque ele tem um pouco dos dois. Ele tem os dois. Ele recebe tanto da chokhmah e tanto da binah. Assim também são os abismos. O abismo, ele está na terra, mas ele é meio que um céu, porque você não sabe o que tem lá. Você não consegue ver até o final. Ele é o abismo, por isso está escrito dat. Sim? E fala o Gro que essa é a intenção que do tal. Por que que está escrito tal? Está escrito Shamayim Ira'afu e Tal. Ira'afu tem a ver com chuva. E Tal é Tal. Tal é o orvalho e chuva é a chuva. A chuva, ela é uma coisa que ela vem da terra para o céu. A chuva, ela vem da terra para o céu. Evaporação. O Icar da chuva, ela é da terra para o céu, não é do céu para a terra. Porque está escrito na Torá, Ve'ed ya'alem min ha'aretz, ve'ishka'et kol pnei ha'adamah. A chuva, ela vem de baixo para cima. Está escrito que o vapor, é um dos primeiros psukim na Torá, o vapor ia de baixo para cima e regava toda a terra. Isso é a chuva. A chuva, o Icar, é da terra para o céu. Mas o orvalho não é assim. O orvalho, o Icar, é do céu para a terra. Porque o orvalho, hoje em dia a gente sabe, e Chazal também sabiam, são as partículas de água que estão no ar. E aí, quando fica de noite e não tem mais o calor do sol, sim, então ou eles pesam, o ar frio pesa, e ele desce. E aí fica toda a umidade. Então, o orvalho é do céu para a terra. E a chuva é da terra para o céu. Isso é o Dat, que ele ajuda você a lechaber, a você juntar a Binah com o Dat, o céu e a terra. Isso é através do Dat, ok? Agora só, isso é o mamacho pshat do Sod. Agora só para a gente ver quanta chuchma tem nesses psukim, quanta chuchma é panimiuta Torá. Sim, fala só um pouquinho, eu não gosto de falar muito disso, não que eu saiba também, mas a gente sabe que Eretz é um dos nomes da Sefirá que chama Malchut. Eretz é um dos nomes da Sefirá que chama Malchut. A última Sefirá, é a mais embaixo, ela chama Malchut. E um dos nomes dela é Eretz, tanto por ela estar embaixo e porque ela é Eretz, porque a área tem muitos motivos. Um dos motivos é porque ela não tem nada dela. A terra, ela não tem nada dela. Você tem que fazer, você tem que plantar. Ela não tira nada sozinha. Sim? Então ela é a Malchut, ela é a Shechina. Um dos nomes dela é Aretz. Agora está escrito Bechokhma e Asad Eretz. Sim? A gente sabe que no nome Yudkei Vavkei, qual que é a Shechina? Qual que é a Sefirá da Malchut? É o último rei. Sim? E qual que é a Chokhma? O segundo rei. Keter, o Yud, o segundo rei é Chokhmah. Não, não, não, não. O segundo, o primeiro, o Yud. O Yud é a Chokhmah. Quando a gente escreve Yud Kei Vav Kei, o primeiro Yud é a Chokhmah. Sim? E o último rei é a Malchut. Sim? E aqui está escrito o quê? Hashem Bechokhmah Yassad Aretz. Através da Chokhmah, ele fez a Malchut. Por quê? Porque a Chokhmah, ela é Yud. Nachon? Então agora você pega o Yud da Chokhmah. Escreve a letra Yud. Como se escreve a letra Yud? Yud Vavdalen. Nachon? Agora tira o primeiro Yud, que ele é a Chokhmah. E aí veio a Chokhmah e pegou o Vav e o Dalet. Se você pega o Vav e o Dalet, e você coloca o Vav embaixo do Dalet, não embaixo, do lado, fica um rei. Fica um rei. Por isso que está escrito Hashem Bechokhmah Yassad Aretz. Através da Sefirá da Chokhmah, foi ela que fez a Malchut. Porque a Sefirá da Chokhmah, ela é Yud Vav Dalet, que é Yud. E aí você pega, através do Vav Dalet, ela fez a letra rei, que é a Malchut. Por isso está escrito que Hashem Bechokhmah Yassad Aretz. Sim? Entenderam? Isso é só, tem muito mais aqui, mas isso daí fica para os outros, as outras pessoas explicarem, Bidiuco. E dá para falar muito mais. Vamos continuar. Beni, ali a luz o meinecha, netzor tushia o mezima. Isso que a gente falou, a chokhma, a biná e o dat, ali a luz o meinecha, não deixa eles saírem, ok? Dos seus olhos. Não deixa eles saírem dos seus olhos. Sempre fica com ele nos seus olhos. Netzor tushia u mezima. Fala o Gro. Tushia é a Torá, a gente falou. E são os atos da Torá. Mitzvah tase, mitzvah tlotase. E mezima. Mezima é os pensamentos. Que nem a gente sabe, essa é a coisa que a pessoa mais precisa se cuidar. São os pensamentos dela. Quem cuida dos pensamentos dela, é impossível de sarará fazer ele pecar. Porque ele cuida dos pensamentos. Ele é dono dos pensamentos dela. Por isso fala Shlomo HaMelech, Netzor Tushia Umezimah, guarda os seus atos e os seus pensamentos. Esse é o Icar. E aí, se você conseguir, ok, guardar os pensamentos, aí veio Chaim Lenafshecha. Aí a Torá vai ser bemet vida para a sua alma. Quando você bemet guardar os seus pensamentos, você conseguir se conectar com Hashem nesse nível, aí a Torá vai ser vida para a sua alma. Chaim Lenafshecha. Vechen legargeroteja, e ela também vai ser graça para suas palavras, porque você, através da Biná, o Gro fala que isso é Chokhmah e Biná. Veio Chaim Lenafshecha, quando você guardar os seus pensamentos e entender bemet a Chokhmah da Torá, aí você, isso vai te dar vida. Sim? Que está escrito Ve'achokhmah techayet ba'aleah. A Chokhmah dá vida, sim, para o dono dela. Quem sabe o Chokhmah de verdade, ele está vivo, ele tá, é uma outra vida, uma pessoa que faz isso. Isso é só através de, que, através de guardar os pensamentos. E a Biná vai ser Hen Legargeroteha. A Biná, que é você explicar a Chokhmah, é você tirar uma coisa da outra e saber tirar para fora a Chokhmah, explicar ela. Ela vai ser graça para sua garganta, porque você vai conseguir explicar para os outros a Chokhmah. Isso que tem Chokhmah escrito, coloca Vod, sim. Você pode estudar muitos livros, você não sabe explicar eles, então é, não vale muito. Bidiuk. Aí ela é gargaroteja, aí ela é graça à sua garganta. Você, quando você consegue explicar o que você estudou, aí Bemet ela é graça para suas gargantas. Derech Agav, por isso eu sempre falo, a pessoa terminou de estudar Lomesh, né, o quê? Um passuco, sim, dois psukim, ela tem que parar, não precisa fechar o livro, mas é bom fechar o livro no começo, para se acostumar. Porque o Tzarará, o que é que você faça isso? Fecha o livro e fala, o que, que eu estudei? Então eu estudei isso. Bidiuk. E a cada 10 minutos é bom fazer isso. Você faz isso a cada 10 minutos no seu limud, e depois de meia hora você faz de tudo, e depois de uma hora você faz de tudo de novo. É só assim que se lembra. É só assim que se lembra. E é isso que está escrito. Aí ela é Hen Legargeroteha. Quando, está escrito na Gemara, quando a Torá é boa e é gostosa, quando ela está no seu lábio para você tirar ela. Quando você consegue tirar a Chokhmah na hora, sim? É, isso seria aquela coisa didática, né? Ser didático, você consegue saber, tem gente que sabe, mas consegue ensinar. Não, mas isso aqui é pelo menos saber. 99%, não, ensinar, na Ron, tem gente que não sabe ensinar, mas o negócio é que pelo menos ele entenda. Ele quer... Quanto mais claro está para você, mais fácil você consegue ensinar. É verdade que tem pessoas que têm um dom de ensinar, que isso é uma coisa à parte. Mas pelo menos, tem pessoas que você fala assim, eu conheci um rabo, ok? Todo mundo no shiur falava, não dá para entender o que ele fala, quer dizer, não dá. Eu durmo no shiur dele, ele não sabe falar. Mas todo mundo via, ele era tão raham que ninguém saía do shiur dele. Ninguém aguentava o shiur dele, porque ele falava e todo mundo tinha vontade de dormir enquanto ele falava, ele não sabia falar. Mas ao mesmo tempo, todo mundo via, ele era tão raham, que se você conseguia tirar alguma coisa do que ele estava falando, você já ficava... Ah, isso é, eu ganhei meu dia, eu entendi uma coisa do shiur. Porque ele era tão raham, é isso, é ren. Essa pessoa não sabe nada, ele não consegue explicar, ele não consegue ensinar. Lom Shanei, dá para ver que ele é raham. Dá para ver que ele é raham, é isso que está escrito. Ele tem ré, as pessoas querem escutar. Quantos roxês de voto não tem? Aqueles mamás? Eles já estão idosos e é difícil entender o que eles falam, de tão idosos que eles são, não conseguem escutar. Mas o shiur deles tem 500 pessoas, sim, que querem escutar e tem um bahur lá que escreve tudo e depois todo mundo lê, porque ninguém entendeu nada que ele falou. Mas eles querem ler, porque são palavras, são pérolas que ele fala. É isso que está escrito. Aí, sim, através disso que você guardou o seu pensamento... E você estuda a Chokhmah, Telech Labetach Darkecha, Hashem vai guardar o seu caminho e vai guardar o seu pé. Agora, fala o Gro, existe o seguinte, existe quatro momentos, ok? Existem três momentos no dia da pessoa. Existe o dia, existe a noite. Agora, o dia, ele é dividido em dois, mas a noite, ela não é dividida em dois. O dia, ele é dividido em dia... Manhã e tarde, desculpa. O dia é dividido em manhã e tarde. E a noite é dividido em noite. Não existe divisão na noite. Não, mas não existe. Não é um momento que é... Antes de Hatzot, depois de Hatzot. Não, vocês estão falando Kabbalah, não sei Kabbalah. Não existe divisão de noite. Na Metziut não existe. Na Metziut não existe. Sim. Você é provável dividir em três. Não, a Mishmarot se divide em três. Nahon? Não existe a metade, a primeira metade e a segunda metade. Não existe isso, Lemaase. Nahon, que a primeira metade é Kabbalah, a primeira metade é mais Din, a segunda é mais Rahamim. Mas é diferente. A gente está falando que o dia é dividido em três. Manhã, tarde e noite. Nekudá. Fala o Gro, de manhã o que se faz? Se levanta. Se levanta. De tarde, o que se faz? De tarde, quer dizer, depois das 10. Das 10 até as esquiar. O que se faz? Se anda, se vai fazer coisa. Você vive. É o momento onde as pessoas vivem. Sim. A pessoa vai trabalhar, a pessoa vai estudar, a pessoa vai fazer alguma coisa. Ele produz. E de noite, o que ele faz? Ele dorme. É por isso, Derech Agav, abre um parênteses, por isso que está escrito Avraham Avinu, que ele tiken shacharit, está escrito Ve'amad Avraham. Não, como está escrito? Não. Está escrito Ve'alach Avraham elamakom asher amad sham. Avraham ele omed, porque ele é shacharit, que omdim. Depois está escrito Yaakov, depois está escrito Yitzhak. Yitzhak ele é mincha. Está escrito Vayelech Yaakov. Ele foi, ele andou, porque à tarde ele andou. Ele estava andando, ele estava produzindo. E no final é Yaakov. Yaakov está escrito Vayalen Bamakom, ele dormiu. Porque amanhã é tarde e noite. E é Shacharit Mincha Arvit, por isso que de noite só tem uma tefilah. Porque não tem dois momentos na noite, só tem um momento na noite. E, falou Gro, tem três momentos, que nem a gente falou no dia. E é isso que está escrito aqui. Está escrito Aztelech Lebetach Dalkecha. Sim, aí você vai. No está escrito aqui no primeiro passuk, está escrito veio chaim lenafshecha, eles vão ser vida para sua alma, que isso é de manhã quando você acordar, você vai ganhar de novo a sua alma, a Torá vai ser sua vida. Depois nesse passuk está escrito você vai no seu caminho de uma maneira confiante e o seu pé não vai tropeçar, isso é de tarde quando você vai. E o próximo passuk em tishkav lo tifchad, quando você deitar você não vai ter medo, porque a Torá vai te guardar de dia, de tarde e de noite. Tem outra coisa aqui que é, afirmo mais lemacê do que esse pshat, que existem dois tipos de costumes que a pessoa faz, dois tipos de midot que a pessoa tem. Um tipo de midá é que a pessoa nasceu assim, ele nasceu sem paciência, ou ele nasceu anav, ou ele nasceu preguiçoso. É um tipo de midá. Outro tipo de midá é que a pessoa se acostumou assim. Ele nunca foi trabalhar, ele nunca precisou de dinheiro, ninguém nunca ensinou para ele qual é a importância do estudo. Então ele aprendeu a ser preguiçoso, sim? Ele aprendeu a ter gavá, ele aprendeu a ter impaciência, sim? Porque ele tem um iPhone e a cada 5 segundos ele recebe uma mensagem de WhatsApp. Então isso deixa a pessoa impaciente, sim? Isso deixa a pessoa ansiosa, e a ansiedade cria impaciência. Ele está toda hora esperando a próxima mensagem, quando que vai, ele vai escutar a musiquinha, quando que vai tremer no bolso dele. Isso deixa a pessoa impaciente, doente. Bidiuk, Nishgit, esse é Bidiuk o Pshat. Então, fala Shlomo Melech o seguinte: através da Torá, agora existe uma diferença, desculpa, a diferença entre esses dois tipos de midot que a pessoa tem é que quando a pessoa se acostumou, ele também pode muito, é muito mais fácil dele voltar a ser o que ele era. Por exemplo, digamos que ele nasceu preguiçoso, mas ele se acostumou a acordar pro Netz. Faz anos que ele acorda pro Netz. É muito mais fácil dele voltar a ser o que ele era do que ele mudar uma midá que ele nasceu com ela. Sim? Nachon? Então fala o Gro, que essa é a intenção de Shlomo Melech. Az telech la betach darkecha. Aí você vai conseguir ir firme e fixo nas midot que você nasceu. Você vai conseguir usar as midot que você nasceu para o bem. Veraglecha lotigov. E até mesmo o seu pé, o seu erguel, o seu costume, você não vai cair. Você não vai cair para trás e voltar a ser o que você era. Isso tudo porque você guardou os seus pensamentos. De novo, aqui está se falando de quem guarda os pensamentos. Se você guardar os seus pensamentos, você não vai voltar a ser o que você era. É muito mais difícil você cair e voltar a ser quem você era se você guardou os seus pensamentos. Intishkav lotifrad, também de noite, sim, que é tão perigoso. À noite você não vê. À noite a gente sabe que é o momento onde a Sitra Achra domina os Ritzonim, que é a Tumá. Eles dominam principalmente na primeira parte da noite, até Hatzot, sim? É um din muito forte. E por isso está escrito, por exemplo, que o Talmid Chacham, ele é proibido sair sozinho de noite. Por quê? Porque o Talmid Chacham, ele é o mel. Sim, os Ritzonim, eles são a abelha. O Talmid Chacham, ele é o mel. Os Ritzonim querem muito fazer o Talmid Chacham deixar de ser. Bidu, porque imagina que os Ritzonim são os ladrões, sim, eles querem roubar a Kedushá, eles querem roubar dinheiro, que é a Kedushá, e o dinheiro lá em cima é a Kedushá, são as mitzvot. Então o ladrão, ele vai roubar quem? Quem é rico, o banco? Sim, o cara que ele é ladrão, ele mora na favela, ele não vai roubar o vizinho dele também não tem nada, sim, ele vai descer o morro e vai para onde? Ou que ele vai roubar o Silvio Santos, ou ele vai roubar o banco, ele vai alguém rico. Assim também, os Kitsonim, eles querem Kedushá. E eles querem roubar quem? O Talmid Chacham, que ele tem... Ele não vai lá na, no, na festa de Yom Kippur. Ele não vai lá na balada de Yom Kippur. Na balada de Yom Kippur, ele não vai encontrar muita Kedushá para roubar. Então, todo mundo que vai na balada de Yom Kippur pode ir lá sozinho de noite e não vai acontecer nada com ele. Pelos Kitsonim. Sim, pode ser que tenha outros Rishbonot. Mas o Talmid Chacham não, ele vai andar sozinho na rua. E aí pode acontecer alguma coisa com ele, porque os Kitsonim toda hora querem fazer ele cair. Então, é por isso que os Sadikim eles costumam dormir de noite, seja até Hatzot, depois acordar para essa torada o dia inteiro, não é? Não, um dos motivos. Não precisava ele estar sempre com esses problemas de saúde. Não, mas hoje em dia é menos problema, porque hoje em dia tem bastante luz, isso também ajuda, e tem também gente em todo lugar. Luz ajuda. Luz, está escrito na Gemara, se você não tem quem acompanhe você, você pode ir com uma tocha. Então hoje em dia tem luz, é menos problema. Tem vários motivos hoje em dia que é mais caro, tem gente em todo lugar. Você nunca, é muito raro você ficar 10 minutos sozinho numa rua. Acho que nunca aconteceu com ninguém aqui de você ficar 10 minutos sozinho numa rua. Não existe, sempre passa alguém. Então é diferente isso, a não ser que você vá na floresta, aí Bemet é perigoso, pelos Kitsonim. Então não é para sair, para fazer tipo de luta mesmo. Fadai que não. Não, Bemet, não é para chutar. Se não é Talmid Chacham, pode. Stam é perigoso, sim, tem que Stam é. Em Tishkav, Lotifrad, Shachavta, Verva Shenatech, e não só isso, você vai dormir, você vai gostar do, da sua Shena, você vai dormir tranquilo, você não vai ter medo, você vai dormir tranquilo. Loti al tiram e parad pitom, você vai, não vai ter medo daquele. Você não vai temer o medo que vem repentinamente, que muitas vezes Hashem traz para os Rechaim, repentinamente ele traz a poranut, a desgraça deles. Você não vai precisar temer. Ver Shoat Rechaim Kitavô e da escuridão que vier para os Rechaim, você não vai ter medo. Que é Hashem Bikisleha, e porque Hashem vai ser a sua bitachon. Hashem vai ser o seu forte, a sua emuná. Veshamar aglecha milachit, e vai guardar o seu pé de tropeçar. Agora, Kisleha, o Grof fala, muito interessante, existem dois tipos de averot que a pessoa faz. Primeira coisa, porque ele é um tolo e ele não sabia. Ele não sabia. Sim, a pessoa, anos, teve uma pessoa, o que, que ele fazia? Anos ele fazia isso. Modim no Sim Shalom. Não, ele fazia anos uma verá de Uraita no Shabbat. De Uraita, mamash. Não é de táxi, não? Acho que você conta uma história assim. Ele fazia anos uma verá, eu não estou lembrando agora o que era. Do Bar Mitzvah, não? Que ele era pro Bar Mitzvah, não é assim que eles falam? Você conta uma história assim pra gente uma vez. Eu lembro, ele fazia uma verá de Uraita no Shabbat, Vadai, anos. E aí eu tô na casa dele, sim. Aí ele tá me contando, não, Shabbat, é, a gente fez isso. Eu falei, o quê? E a pessoa religiosa, não está religioso. Fez um quilo de laranja. Ele falou, é, alguma coisa assim, uma coisa ele fazia na casa dele. E ele falou, não, aí a gente fez. Eu falei, como assim você fez isso? Ele falou, não, eu fiz. Eu falei, você tá brincando, né? Ele falou, não, a gente faz, faz anos, todo Shabbat, costume da minha família. Eu falei, que isso? Isso é proibido de orar. Então eu mostrei pra ele onde é que tava escrito. E aí ele falou, ah, eu não sabia, que isso? Eu falei, não, volta em Tchuvat, é, tudo bem. Mas esse é o primeiro tipo de averota, o pessoal não sabe, ele não sabia que era proibido fazer essa coisa, ele fez. E o segundo tipo de pecado, sim, que hoje em dia... Aqui é o mais nafkamina, que é quando o Tzarará te pega. Você sabe que isso é assur, legamre, sim. E não é que você tem uma kula na sua cabeça. A gente começa a pensar em um monte de kula, sim. Aí você fala, não, no meu caso não se aplica. Não, não. Se Hashem soubesse, sim. É, eu sou baltiuvá mutar. Você fala todas essas kulas, mas você bem sabe que é mentira. É só pra, né? E depois que a pessoa faz o pecado, ele fala, é tudo que eu falei, vai dar é mentira, eu tenho que voltar em tchuvá. Então esse é o segundo pecado, que vem o Tzarará e pega a pessoa. Então fala o Gro, esse é o psiado pasuk. Hashem vai estar bekisleha. Kisleha vem da palavra ksil. Antes a gente explicou que é bitachon. Agora é kisleha. E assim o Yerushalmi explica esse pasuk. Que Hashem é bekisleha. Hashem vai estar quando você for um tolo. Bekisleha. Quando você for um tolo, de ksil. Quando você for um tolo, Hashem vai estar lá por você. Quando você for pecar, Hashem vai estar lá com você. Para você não conseguir pecar. Sim? Quando você esquecer o Malahá ou fizer alguma coisa, Hashem vai estar lá com você. Quantas vezes já não aconteceu que você sabe o Malahá e você vai fazer o Averá, aí na hora você lembra, você fala, opa, proibido, você tinha esquecido, sim? Então lá Hashem vai cuidar de você. As coisas que você é um tolo, Hashem vai estar lá com você. Veshamar aglecha milached, e Hashem vai te guardar os seus pés de você não ser trampa, se fala. Armadilha, Bidu. Pra você não cair na armadilha do Yetzirah. Quer dizer, quando o Yetzirah vier te pegar, Hashem vai guardar para você não ser pego pelo Yetzirah. Que são os dois tipos de pecado que a pessoa faz para... geralmente, então tudo isso, através disso que a pessoa guarda os pensamentos dela, principalmente, também os atos, é óbvio, mas quando a pessoa guarda os pensamentos, aí a Torá mete a vida dela. E tem aqui um pshat muito bonito do Ramat Vali, ele fala o seguinte, ele fala, a gente sabe que é muito difícil, existe uma Gemara, uma Serra de Pesachim fala, que a partir do momento que foi permitido para o Yetzirah, o Satan, que é a mesma pessoa, fazerem a desgraça, ele não distingue entre tzadik e rasha. E esse foi o motivo que Hashem falou para Am Israel no Egito, al tetzu ish mi petach beito ad boker. Não saiam da casa de vocês, sim? Por quê? Deixa eu sair. Eu estou comendo aqui Korban Pesach. Deixa eu sair, eu quero ver o meu vizinho egípcio morrendo. Não, é proibido. Se você sair, você vai morrer. E não só isso, você tem que passar sangue no batente da porta para o Mashrik não entrar. Senão ele vai entrar. Mas, sim? No caso lá não era Hashem Beatzmo? Tá, Hashem, a nível Omalach, mas está escrito que... Nachiname. Mas existe uma Anhagá, não me chame Hashem Beatzmo. Sim, Vadaki não é Hashem Beatzmo, Vadaki não é. É alguma Anhagá muito elevada. Mas existe uma Anhagá... O quê? Que não era Hashem Beatzmo Mamash. Isso daí é coisa de um pouco mais de Pnimiú, de Kabbalah. Não existe Hashem Beatzmo. A gente nunca fala de Hashem Beatzmo. Essa é a primeira regra básica de estudar Kabbalah. Nunca falamos de Hashem Beatzmo. A gente fala dos níveis. De como Hashem se comporta com a gente. Vou dar um exemplo em 30 segundos. O comportamento dele, não ele mesmo. Comportamento, essa é a ideia. Vou dar um exemplo em 30 segundos. Não, vai dar que não. Vou dar um exemplo em 30 segundos, que quer dizer, você está na primeira série e você tem um professor que ele é PhD em física quântica, ok? Você nunca vai falar dele como sendo professor PhD em física quântica. Por quê? Porque você está na primeira série, você não sabe física quântica. Então, como você vai falar dele como um PhD em física quântica se você não entende física quântica? Do que você vai falar? Você fala, o meu professor ele gosta de vermelho. Por quê? Porque ele te dá aula sobre as cores. É isso que você sabe dele. Que ele sabe as cores. É Bidiyuk Hashem. Hashem ele é tudo. E ele se mostra pra gente nesses jeitos. Então eu só posso falar de Hashem com o que ele mostra pra mim. Essa é a Kavanah. Isso que eu quis dizer, que não é Hashem Beatzmo. Não existe isso. Hashem Beatzmo, a gente nunca fala disso. Não, a Kavanah que não era um anjo. Bidiyuk. Foi uma das anhagot de Hashem. E a fé. Agora, voltando. Então, a gente sabe que não dá. Hashem dá permissão, deu o cartão verde pro Malach HaMavet, acabou, se esconde e sai correndo. É a história do Ktoret também, não? Que deu... Nachon, pediu que o Ktoret. Agora, vamos lá. A palavra Milachet, sim? Milachet, ela é a palavra Lachet. Mi, Hashem vai te proteger de Lachet. Lachet é da armadilha, sim? O que é armadilha? Qual que é a gematria de armadilha? Lamed, ela é? 30. Raf, ela é? 8. 20. 20. Quanto que deu? 50. 50. E depois, Dalet, ele é? 4. Então deu 54. Agora pega esse 4 e faz um Dalet dele. Ok? Sobrou quanto? 50. Qual que sobrou? Qual letra é 50? Nun. Quanto que palavra deu? Dan. Dan. Ok? Dan. A gente sabe muito bem que está escrito no Pasuk. Vegam Hagoi. Hashem falou para Avraham Avinu, os seus filhos vão descer para o Egito, e eles vão ser escravos, e eles vão sofrer muito. Mas saiba você, Vegama Goi, Asher, Yanu Otam, Dan Anochi. O povo que vai fazer eles sofrer, eu vou fazer din com eles. Mas como está escrito Dan Anochi, sim? Por que está escrito Dan Anochi? Porque a gente sabe que tem um nome de Hashem, que é o nome Aleph, depois Dalet, depois Nun, depois Yud, sim? Não. Tu não conhece esse nome? Agora, tira a primeira e a última letra, que sobraram duas letras, quais são? Dan. Por quê? Porque essas duas letras desse nome de Hashem, do nome Adni, assim a gente fala, o nome Adni, ele, essas duas letras do meio, elas são as letras que cobram dos Rechaim. São essas duas letras que cobram do Rechaim. Fala o Ramat Vale, essa é a Kavanah aqui. Hashem vai te proteger de Lached. O que é Lached? Armadilha. Qual que é a armadilha? O nome Dalet, Nun, Dan. O nome Dan é o nome da Shekhinah, que é o nome Adni, que cobra dos Rechaim. E Hashem vai te proteger desse nome. Ele não vai deixar, quando esse nome está no mundo, ele não vai deixar você ir por ali. Que nem fala o Zohar, que os pés da pessoa levam ele para onde ele precisa morrer. Assim está escrito. E assim também Hashem vai fazer. Os seus pés vão te levar para você não ir para esse lugar. Sim? Então, às vezes a pessoa fala, não, vou para lá. Ele fala, não, sabe o que? Mudou de ideia na última hora e pediu que aconteceu alguma coisa. Zeu, foi para o Namabá. Por quê? Porque as pernas dele, está escrito no Zohar, eles são os fiadores de Hashem para levar a pessoa para o lugar onde ela necessita morrer. Conta para o pessoal na história do Shlomo Melech, que ele falou com o anjo da morte, que o anjo da morte estava triste. Ele falou, por que você está triste? Ele falou, ah, tem que pegar umas duas almas aí, mas não sei o que fazer. Conhece? Não, era Bibi Barabai, era. Não, Shlomo Melech. Era Bibi Barabai. Não, era Shlomo Melech. Mas o Shlomo Melech é o que eu gostei. Ah, em Gittin. Ele mandou para os caras para a luz. Nahon. Em Gittin, ele mandou eles para a luz. Nahon. Agmará fala essa história. O passuco de David Amelan, que ele queria ir para o corpo. Está escrito na Agmará e Masechet Brachot. Os pés levavam para Beit Midrash. Nahon. Então, Yei Ratzon, que a gente consiga realmente cumprir tudo que a gente estudou e guardar os nossos pensamentos bem cá. Maravilha. Conhece essa história?